estamos juntos ao pôr do sol dos navegantes no mesmo barco. Aqui estamos sóis ao pôr do sol, andando lado a lado no mesmo mar.